Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que idade você tem, mas os mais maduros certamente já perceberam que conforme a gente envelhece, o tempo parece passar mais rápido, não é, hein? Deve ser a consciência de que estamos usando o estoque e um dia o tempo vai acabar. É sobre isso que vamos navegar no programa de hoje. Para começar, uma frase do biógrafo dos filósofos gregos, Diógenes Laertios, que disse isso lá por 250 a.C. Tempo é a coisa mais valiosa que um homem pode gastar. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Este programa chega até você com o suporte de quem sabe muito bem valorizar o nosso tempo com aquilo que o homem tem de mais fascinante: a sua arte. É o Itaú Cultural, www.itaucultural.org.br. Acesse o site, veja a programação e aplique muito bem o seu tempo. E o exemplar de hoje do meu livro Nós que Invertemos as Coisas vai para o Bruno Henrique, que comentou assim o programa Agora é Tarde. Olá, Luciano. Exatamente hoje eu faço o mêsversário de Café Brasil. Estou me presenteando ao externar um comentário. Conheci seu podcast há exatos 2 meses, através de um amigo que me indicou o inesquecível Iniciativa e Acabativa. Achei o programa tão provocador que fui atrás de conhecer a mídia podcast. Sou profissional de informática há anos e, pasme, até então nunca havia me interessado em podcasts. Achava uma das coisas mais inúteis da informática. Hoje eu tenho o privilégio da regular assinatura do seu cafezinho e você o privilégio de figurar como o único podcast no meu Zune. Pô, Luciano, o iTunes não é o único player do mercado, hein? Você tá ganhando algum da Apple por fora, é? Vim comentar o Agora é Tarde, não porque é um de meus episódios preferidos ou dos que mais me tocaram, mas pelo fascínio que o tema exerce. O primeiro texto do programa abre uma discussão riquíssima sobre como as inovações tecnológicas mudaram nossas vidas e como lidamos com o tempo ganho. Ganho? Mudamos mesmo nossa percepção do tempo? Né? Temos mais tempo hoje que a época de Getúlio, citado pelo texto? E se temos, o percebemos? Como gastamos esse excesso ganho? É por essas e outras que ouço o Café Brasil, para pensar. E é para pensar que eu externo aqui uma pequena isca para, quem sabe, ter um novo episódio tratando do tema, nossa percepção do tempo. Perdoe-me se esse tema já se encontra esgotado nesta comunidade, mas felizmente ainda não conheço todos os episódios publicados. Tenho muito a escutar e aprender por aqui. Pois bem, todos nós já percebemos que o tempo passa mais rápido à medida que envelhecemos. Por que isso, hein? Temos sempre a sensação de que não temos tempo para nada e que ele passa rápido demais. Será o trabalho? Serão as responsabilidades? Ou serão as tecnologias desenvolvidas justamente para nos dar mais tempo? E não sei. Mas deixo aqui um artigo que trata do tema, por Ayrton Luiz Mendonça, publicado no jornal Estado de São Paulo. O texto trata da relação entre o nosso cérebro e o tempo e creio que enriquece a comunidade do nosso cafezinho. Obrigado por me fazer usar melhor o meu tempo, provocar reflexões e muitas vezes puxar a minha orelha. Um abraço. Opa, eu percebo muito bem essa coisa do tempo passando cada vez mais rápido, Bruno. E quero agradecer o seu comentário, foi ele que inspirou o programa de hoje. Pois então, o Bruno ganhou 2 presentes, um livro por ter comentado um programa e um programa inteirinho baseado numa inspiração dele. Que tal em você também comentar? E vamos à promoção Nakata, que vai chegando ao final da sua primeira fase? Que tal ganhar um iPod Touch, hein? Quem levou na última rodada foi a Bianca Favero, que ganhou dois iPods, um para ela e outro para o mecânico dela. Que legal! Para participar, acesse www.facebook.com/componentesnakata. O Nakata sempre com K. E clique no post da promoção para conhecer as regras. É muito fácil concorrer. E a esta altura já foram entregues 6 iPods Touch para gente que participou. Lembre-se, www.facebook.com/componentesnakata. Arriscado é não usar Nakata. Exija a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Café Brasil. É tempo, uma cura de ler. É tempo, uma cura tatá. É uma cura chó. É uma cura. Em 2008, fiz uma das minhas viagens malucas. Eu fui até o Polo Norte para ver como é que é. E quando digo Polo Norte, é Polo Norte mesmo, não é Ártico. Fiquei em pé lá, nos 90 graus norte, sobre uma crosta de gelo. A viagem foi feita de navio, um quebra-gelos nuclear russo, que navegou por 10 dias em meio ao mar congelado da região. Uma das coisas mais intrigantes que eu vivi foi o fato do dia ter 24 horas naquela região e período do ano. O sol nunca se põe. Ele tangencia o horizonte e sobe de novo. É muito estranho não ter noite. Eu achei que não haveria problema. Bastaria obedecer à rotina do corpo e do dia a dia, com café da manhã, almoço e jantar. Na hora de dormir, era só fechar a janela, apagar a luz e fingir que era noite. Mas que engano. Nosso corpo e mente não podem ser enganados assim tão facilmente. Eu deitava e não pregava o olho. Nos primeiros dias, eu achei que era questão de fuso horário, mas eu logo vi que não era assim. Sem o anoitecer, o meu corpo não reconhecia que era hora de dormir, e não adiantava deitar e apagar a luz. Intrigante isso. A passagem do tempo tem realmente a ver com esses ciclos da natureza, o que sempre levanta a questão. Será que o tempo pode passar mais rápido? És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, tempo, tempo, tempo, vou te fazer um pedido. Tempo, tempo, tempo, tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, tempo, tempo, tempo, entro no acordo contigo. Tempo, tempo, tempo, tempo. Os seres tão inventivos e pareceres contínuos. Tempo, tempo, tempo, tempo. És um dos deuses mais lindos. Tempo, tempo, tempo, tempo. Que sejas ainda mais vivo. O som do meu estribilho. Tempo, tempo, tempo, tempo. Ouve bem o que te digo. Tempo, tempo, tempo, tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, tempo, tempo, tempo. Quando o tempo for propício. Que legal, né? Essa delícia é a maranhense Rita Ribeiro com Oração ao Tempo, um dos clássicos compostos por Caetano Veloso e que eu não canso de tocar aqui no Café Brasil. Pois então, quando somos crianças, temos a impressão que o tempo é algo que demora para passar, não é? Temos todo o tempo do mundo e as tarefas das quais não gostamos parece que demoram mais. Quem não se lembra daquelas viagens que fazíamos com os nossos pais, em que ficávamos o tempo todo perguntando: ô, pai, mãe, tá chegando, hein? Tudo parecia grande demais, longe demais, demorado demais. Até que a gente começa a crescer. Com a maturidade vem um novo modo de ver o mundo, de contar as horas, de viver o tempo. E aos poucos vamos percebendo que o tempo vai ficando mais curto. as coisas passam mais rapidamente. Parece que faltam horas no dia. E quanto mais responsabilidades assumimos, mais parece que o tempo está voando. Será que essa é uma sensação apenas psicológica, hein? Ou será física também, como aquela da minha viagem ao Polo Norte? Talvez seja tudo uma questão de como medimos o tempo. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, tempo, tempo, tempo, eu espalhe benefícios. Tempo, tempo, tempo, tempo, o que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo, tempo, tempo, tempo, apenas contigo e comigo. Tempo, tempo, tempo, tempo, e quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, tempo, tempo, tempo, não serei nem terás sido. Tempo, tempo, tempo, tempo, ainda assim acredito ser possível reunirmos. Tempo, tempo, tempo, tempo, um outro nível de vínculo. Tempo, tempo, tempo, tempo, portanto peço-te aqui e te ofereço elogios. Tempo, tempo, tempo, tempo, nas rimas do meu estilo. Tempo, tempo, tempo, tempo. Ai, cara, como essa música é bonita, não? Essa gravação está no DVD Tecno Macumba e vale a pena você ver o clipe. O link está no texto deste roteiro que publicamos em www.podcastcafebrasil.com.br. É tempo, uma cura de ler. É tempo, uma cura tatá. É na buraxó, é o macuriá. É tempo, uma cura de ler. É tempo, uma cura tatá. É na buraxó, é o macuriá. Nosso patrono Rubem Alves tem uma reflexão muito interessante sobre a forma de medir o tempo. O Rubem Alves diz assim: o tempo se mede com batidas. Pode ser medido com as batidas de um relógio ou pode ser medido com as batidas do coração. Os gregos, mais sensíveis do que nós, tinham duas palavras diferentes para indicar esses dois tempos. Ao tempo que se mede com as batidas do relógio, embora eles não tivessem relógios como os nossos, eles davam o nome de cronos. Daí a palavra cronômetro. O pêndulo do relógio oscila numa absoluta indiferença à vida. Com suas batidas, vai dividindo o tempo em pedaços iguais: horas, minutos, segundos. A cada quarto de hora soa o mesmo carrilhão, indiferente à vida e à morte, ao riso e ao choro. Agora, os cronômetros partem o tempo em fatias ainda menores, que o corpo é incapaz de perceber. Centésimos de segundo. O que posso sentir num centésimo de segundo? O que posso viver num centésimo de segundo? Diz Ricardo Reis, no seu poema Mestre São Plácidas, que eu rezo todo dia: não há tristezas nem alegrias na nossa vida. Estranho que ele diga isso, mas diz certo: o tempo do relógio é indiferente às tristezas e alegrias. Há, entretanto, o tempo que se mede com as batidas do coração. Ao coração falta a precisão dos cronômetros. Suas batidas dançam ao ritmo da vida e da morte. Por vezes tranquilo, de repente se agita, tocado pelo medo ou pelo amor. Dá saltos, tropeça, trina, retoma a rotina. A esse tempo de vida os gregos davam o nome de Kairos, para o qual não temos correspondente. Nossa civilização tem palavras para dizer o tempo dos relógios, a ciência, mas perdeu as palavras para dizer o tempo do coração. Cronos é um tempo sem surpresas. A próxima música do carrilhão do relógio de parede acontecerá no exato segundo previsto. Kairos, ao contrário, vive de surpresas. Nunca se sabe quando sua música vai soar. O relógio move o tempo, que faz bater meu coração um compasso diferente a cada nova estação. Mas aí por um momento sempre vem um pensamento que me leva a outro lugar. Saio do tempo presente e viajo simplesmente só de relembrar. Nós deixamos na metade muita coisa por fazer e às vezes dá vontade de voltar pra resolver. É que quando estamos juntos qualquer coisa vale muito, se é que dá pra me entender. Tudo isso na verdade se chama felicidade e não é fácil de esquecer. Voa o tempo, voa, voa meu amor. E eu não tô falando à toa, é que muita coisa boa vai ficando para trás. Voa o tempo, voa, voa meu amor. E se Deus nos abençoa, sei que muita coisa boa ainda vai rolar. Que tal, hein? O Tempo Voa com Cleiton e Cledir. O que você achou, hein? O tempo voa, mas ainda muita coisa boa vai rolar. E que legal o texto do mestre Rubem Alves, não é? Viver de surpresas, que tal, hein? Bom, aqui então vai o artigo que o Bruno me enviou, de Ayrton Luiz Mendonça, publicado no jornal O Estado de São Paulo, com o título de Sobre o Tempo. O cérebro humano mede o tempo por meio da observação dos movimentos. Se alguém colocar você dentro de uma sala branca vazia, sem nenhuma mobília, sem portas ou janelas, sem relógio, você começará a perder a noção do tempo. Por alguns dias, sua mente detectará a passagem do tempo, sentindo as reações internas do seu corpo, incluindo os batimentos cardíacos, ciclos de sono, fome, sede e pressão sanguínea. Isso acontece porque nossa noção de passagem do tempo deriva do movimento dos objetos, pessoas, sinais naturais e da repetição de eventos cíclicos, como o nascer e o pôr do sol. Compreendido esse ponto, há outra coisa que você tem que considerar. Nosso cérebro é extremamente otimizado. Ele evita fazer duas vezes o mesmo trabalho. Um adulto médio tem entre 40 e 60 mil pensamentos por dia. Qualquer um de nós ficaria louco se o cérebro tivesse que processar conscientemente tal quantidade. Por isso, a maior parte desses pensamentos é automatizada e não aparece no índice de eventos do dia. E, portanto, quando você vive uma experiência pela primeira vez, ele dedica muito mais recursos para compreender o que está acontecendo. É quando você se sente mais vivo. Conforme a mesma experiência vai se repetindo, ele vai simplesmente colocando suas reações no modo automático e apagando as experiências duplicadas. Se você entendeu esses dois pontos, já vai compreender por que parece que o tempo acelera quando ficamos mais velhos e por que os natais chegam cada vez mais rapidamente. Quando começamos a dirigir automóveis, tudo parece muito complicado. Nossa atenção parece ser requisitada ao máximo. Então, um dia dirigimos trocando de marcha, olhando os semáforos, lendo os sinais ou até falando ao celular ao mesmo tempo. E como acontece, hein? É simples. O cérebro já sabe o que está escrito nas placas. Você não lê com os olhos, mas com a imagem anterior na mente. O cérebro já sabe qual marcha trocar. Ele simplesmente pega suas experiências passadas e usa, no lugar de repetir realmente a experiência. Em outras palavras, você não vivenciou aquela experiência, pelo menos para a mente. Aqueles críticos segundos de troca de marcha, leitura de placa, são apagados de sua noção de passagem do tempo. Quando você começa a repetir algo exatamente igual, a mente apaga a experiência repetida. Conforme envelhecemos, as coisas começam a se repetir. As mesmas ruas, pessoas, problemas, desafios, programas de televisão, reclamações, enfim, as experiências novas, aquelas que fazem a mente parar e pensar de verdade, fazendo com que seu dia pareça ter sido longo e cheio de novidades, vão diminuindo. Até que tanta coisa se repete que fica difícil dizer o que tivemos de novidade na semana, no ano ou, para algumas pessoas, na década. Em outras palavras, o que faz o tempo parecer que acelera é a rotina. Não me entenda mal. A rotina é essencial para a vida e otimiza muita coisa, mas a maioria das pessoas ama tanto a rotina que ao longo da vida o seu diário acaba sendo um livro de um só capítulo, repetido todos os anos. Felizmente há um antídoto para a aceleração do tempo, o MM, Mude e Marque. Mude fazendo algo diferente e marque fazendo um ritual, uma festa ou registros com fotos. Mude de paisagem. Tire férias com a família. Sugiro que você tire férias sempre e preferencialmente para um lugar quente um ano e frio no seguinte. E marque com fotos, cartões postais e cartas. Tenha filhos, eles destroem a rotina, e sempre faça festas de aniversário para eles e para você, marcando o evento e diferenciando o dia. Beije diferente a sua paixão e viva com ela momentos diferentes. Vá a mercados diferentes, leia livros diferentes, busque experiências diferentes. Seja diferente. Se você tiver dinheiro, especialmente se já estiver aposentado, vá com seu marido, esposa ou amigos para outras cidades ou países. Veja outras culturas, visite museus estranhos, deguste pratos esquisitos. Em outras palavras, viva! Porque se você viver intensamente as diferenças, o tempo vai parecer mais longo. E se tiver a sorte de estar casado ou casada com alguém disposto ou disposta a viver e buscar coisas diferentes, seu livro será muito mais longo, muito mais interessante e muito mais vivo do que a maioria dos livros da vida que existem por aí. Cerque-se de amigos, amigos com gostos diferentes, vindos de lugares diferentes, com religiões diferentes e que gostam de comidas diferentes. Enfim, eu acho que você já entendeu o recado, não é? Boa sorte em suas experiências para expandir seu tempo com qualidade, emoção, rituais e vida. O som aí ao fundo, hein? É Time Is On My Side. Eu aposto que você pensou que eu ia tocar os Rolling Stones, não é? Pois é, mas isso seria o óbvio. Aqui, meu, é o Café Brasil. Primeiro você ouviu na versão Smooth Jazz e agora na gravação original de outubro de 1963, 6 meses antes dos Stones. A composição é de Jerry Godoroy, que assinou com o pseudônimo de Norman Mill. E a interpretação é do trombonista Kay Winding, com os vocais das Gospelers, Dionne Warwick, Gigi Warwick e Cissy Houston, a mãe da Whitney. Tá claro pra você que são suas escolhas que determinam a velocidade do tempo, hein? Se você é um conformado, rotineiro, previsível, já virou engrenagem do relógio. E o tempo voará sem que você perceba. É assim então que este cafezinho vai saindo de mansinho. Com o apressado Lala Moreira na técnica, a tranquila Cissa Camargo na produção e eu, o ansioso Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Bruno, Ayrton Luiz Mendonça, Rubem Alves, Rita Ribeiro, Cleiton e Cledir, os Stones com a sua guitarra e Kay Winding com as Gospelers. Que salada, né? É do jeito que eu gosto. Este programa chega até você com o suporte de uma turma que tem o dom de fazer com que o tempo dure uma eternidade, especialmente quando você está lá dentro, curtindo a arte em sua plenitude. Eu estou falando do Auditório Ibirapuera, um lugar que valoriza o tempo da vida da gente. www.auditorioibirapuera.com.br. Este é o Café Brasil. A gente aqui não se preocupa com a velocidade com que o tempo anda, mas com a qualidade do que você está fazendo com ele. www.portalcafebrasil.com.br. E para terminar, uma frase dele, Rubem Alves. É irônico. A vida só acontece através do tempo, mas toda a vida é uma luta para impedir que o tempo passe. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.